gente. Se você duvidar muito, ela judia da gente. Curupira, mãe do mato, ela é muito atraente. Se você duvidar muito, ela judia da gente. Cuidado, seu caçador, ande com todo respeito. Se você vacilar muito, ela vai te dar um jeito. Cuidado, seu caçador, ande com todo respeito. Se você vacilar muito, ela vai te dar um jeito. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Todo lugar tem a mãe dessa grande natureza. Isso é muito real, você pode ter certeza. Todo lugar tem a mãe dessa grande natureza. Isso é muito real, você pode ter certeza. Por isso eu oriento, ande com todo cuidado. Respeite a natureza, curupira, mãe do mato. Por isso eu oriento, ande com todo cuidado. Respeite a natureza, curupira, mãe do mato. Olhe, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olhe, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Se você duvidar muito, ela judia da gente. Curupira, mãe do mato, ela é muito atraente. Se você duvidar muito, ela judia da gente. Cuidado, seu caçador, ande com todo respeito. Se você vacilar muito, ela vai te dar um jeito. Cuidado, seu caçador, ande com todo respeito. Se você vacilar muito, ela vai te dar um jeito. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Todo lugar tem a mãe nessa grande natureza. Isso é muito real, você pode ter certeza. Todo lugar tem a mãe nessa grande natureza. Isso é muito real, você pode ter certeza. Por isso eu oriento, ande com todo cuidado. Respeite a natureza, curupira, mãe do mato. Por isso eu oriento, ande com todo cuidado. Respeite a natureza, curupira, mãe do mato. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco. Olha, seu caçador, todo cuidado é pouco. Se você variar no mato, ela pode deixar louco.